E esse livro de Apocalipse é justamente essa realidade que se trata. E várias vezes, no Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse, Jesus ele é retratado como o quê? Noivo. E a igreja é retratada como a sua noiva. Então essa carta de Jesus às igrejas nada mais é uma carta de Jesus à sua noiva. No texto aqui de Apocalipse 19, versículo 7, mostra justamente essa realidade para a gente. Vamos ler esse texto todos juntos. Vem lá. Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para receber. Na essência, dando uma figura geral, um retrato geral do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é isso. Jesus escreveu na sua igreja dizendo o seguinte: está chegando a hora do casamento, certo? Está chegando a hora do casamento. E assim, eu e a Beth, nós nos víamos duas vezes por ano. Eu ia para os Estados Unidos na época de dezembro, que eram as minhas férias, e ela vinha nessa época do ano, justamente agora, no meio do ano, junho e julho, ela ficava por aqui. Mas todas as vezes que as cartas da gente se aproximavam desse período, era tremendo, porque a gente ficava esperando o momento de vê-los uns aos outros. E a cada encontro no aeroporto era choro, e cada despedida também era choro também. E aí, mas sempre as cartas nos mantinham com essa esperança de rever um ao outro novamente. E é justamente isso aqui que é o livro de Apocalipse. É Jesus dizendo à sua amada igreja o seguinte: olha, o dia do casamento está chegando, fica firme aí, fica firme, segura a barra. Sei que é difícil esperar, a distância às vezes é difícil, fica firme, segura a barra. Aqui estão os meus sentimentos em relação a você, é essa forma que eu vejo você, e é assim que eu quero que você me veja também. E é isso que nós vamos ler, principalmente nessa introdução. Nós vamos ver a autenticidade da carta, nós precisamos entender isso. Nós vamos ver o modo em que o noivo nos enxerga, e nós vamos ver o modo como nós deveríamos enxergar o noivo e o modo que ele quer que nós o enxerguemos também. Essa é a introdução desse primeiro capítulo de Apocalipse. Então vamos lá, a autenticidade da carta. Lendo o versículo 1, vamos voltar ao versículo número 1 novamente. Diz assim, a primeira parte do versículo diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Quando diz aqui Deus lhe deu, é o Pai lhe deu, porque Jesus também é verdadeiramente Deus. Então, revelação de Jesus Cristo, que é o Filho, que Deus, o Pai, lhe deu. Interessante essa palavra aqui, revelação. Não sei se vocês sabiam do sentido dessa palavra revelação, ou diretamente do grego. A palavra revelar-se significa o seguinte: remover um pano sobre algo que já existe, certo? Então, quando você vai para a inauguração de um prédio, a placa está lá o quê? Encoberta. Na inauguração, se remove aquele véu e você vê o que está escrito lá na placa, o prédio novamente inaugurado. Você, o lançamento de uma obra artística, vamos dizer que esse púlpito aqui fosse uma obra artística, e você colocasse um pano sobre ele. O construtor, no caso o artista plástico, ele demorou muito tempo construindo esse objeto e tal, e ele convida os seus amigos, não mostrou a ninguém, apenas ele conhece aquela obra. No dia do lançamento, ele coloca um véu sobre aquela obra e convida os amigos. E tem comes e bebes e tal, até que chega uma hora que ele tira o véu de cima e mostra algo que já existia. Essa palavra é interessante, esse conceito é interessante, é importante que a gente entenda, porque é o seguinte: Deus, preste atenção aqui, o livro de Apocalipse fala a respeito das coisas que estão acontecendo, é isso que diz no versículo 19, ele diz assim: escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Então, o livro de Apocalipse ele fala da realidade da igreja no presente e das coisas que ainda irão acontecer. Mas o interessante disso tudo é o seguinte, é que Deus, ele desenhou já a história, ele arquitetou toda a história, tudo o que acontece já foi arquitetado por Deus. E ao mesmo tempo que Deus é o arquiteto, ele também é o engenheiro. O arquiteto ele projeta. O que o engenheiro faz? Coloca a mão na massa e constrói. Hoje em dia o engenheiro não coloca mais mão na massa, ele supervisiona o projeto. Mas é justamente isso aí. Deus ele arquitetou a história, Deus ele está construindo a história. E no momento oportuno, ele chegou para o seu filho Jesus e disse: haha, está o meu plano. E o filho, ele é um agente construtor de Deus na história. E o que acontece depois, a segunda questão que a gente vê aqui no versículo número 1 é o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Aí depois continua: ele a tornou conhecida enviando seu anjo ao seu servo João. Então, Cristo, o Filho, recebe do Pai. O Filho revela por intermédio de um anjo ao apóstolo João, e o apóstolo João escreve à igreja. Ele transmite esse recado de Deus à igreja. É uma espécie de... Já brincaram daquela brincadeira do telefone sem fio? Já brincaram? Então, se eu fosse brincar aqui, eu dissesse uma palavra aí da Malha, que era Janaína, blá, blá, blá, blá, blá, chegar aqui e ler o povo muito distorcido, né? Se ele quiser ter um telefone sem fio perfeito, certo? Começa em Deus, passa para Cristo, Cristo, por intermédio de um anjo, leva o apóstolo João, e o apóstolo João, ipsi literis, escreve esse texto e revela a vontade de Deus à sua igreja. E por conta disso, João também, ele define, nos mostra o destinatário dessa carta, a quem essa carta é endereçada. Em primeiro lugar, a gente vê aqui, no versículo de número 4, diz assim: João, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Então, inicialmente, em primeiro plano, essa carta endereçada a uma igreja, a um grupo de igrejas que ficavam na região da Ásia Menor. E aí nós lemos depois o nome dessas sete igrejas. Provavelmente eram igrejas que o apóstolo João, ele supervisionava, ele talvez era o bispo dessa região. Semelhantemente do apóstolo Paulo, que tinha plantado várias igrejas na Ásia Menor e também na região da Europa e na Palestina. O apóstolo Paulo tinha plantado essas igrejas na Grécia, naquela região ali. Ele, depois que aquelas igrejas eram estabelecidas, ele mantinha relação com aquelas igrejas e ensinava a respeito da vontade de Deus, da palavra de Deus, aquelas igrejas por intermédio de cartas. Então, o apóstolo João, ele destina essa carta vindo da parte de Deus justamente a essas sete igrejas que ficavam na região da Ásia Menor. O mapa não dá para ver direito ali, mas não sei se vocês estão vendo as estrelinhas, uma do lado da outra, tá? Parece assim a Memorial Mãe e as suas outras seis congregações, uma do lado da outra, certo? Mas, não apenas isso, essa carta não é apenas endereçada, destinada a essas sete igrejas, mas essa carta, ela tem como fim principal a igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que no versículo 3, leiam aqui comigo no versículo 3, assim: bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia e aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então aqui já existe o chamado mais universal da igreja do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro plano, vai para essas sete igrejas da Ásia Menor, mas toda a realidade, toda a análise, toda a palavra do Senhor Jesus Cristo a essas sete igrejas, obviamente, se aplicam a todas as igrejas de todas as épocas, sem restrições geográficas, cronológicas e grupos étnicos, de forma nenhuma. Todas as igrejas que já existiram, que adoram ao Senhor Jesus Cristo, esse livro e essa carta se aplica justamente a... Por quê? Porque a igreja não é constituída de prédios, nem a igreja, de acordo com a palavra de Deus, é uma instituição. A igreja são pessoas, são santos, são pessoas que foram redimidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, que confessaram ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, se reúnem para adorar a Deus e para servir a Deus no mundo. E já falei para vocês que transcende barreiras geográficas, grupos étnicos e também a história. Essa carta é endereçada para todos. E o resumo da autenticidade dessa carta é o seguinte: o interessante desse livro aqui, dessa carta, da revelação do livro de Apocalipse, é a seguinte: a maioria dos outros livros da Bíblia, vou entrar um termo um pouco teológico aqui, queria que vocês entrassem comigo nisso aqui, mas nós temos o que se chama revelação orgânica. teológico. Não desliga não, vai chegar já já. Revelação orgânica é o seguinte: Deus, ele, na maioria dos livros da Bíblia, Deus, ele não chegou, por exemplo, para o apóstolo Paulo e disse assim: Paulo, escreva isso. O Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo usou das suas faculdades, das suas características, do seu estilo literário, e escreveu aqueles textos bíblicos que nós temos hoje em dia. Essa é a inspiração orgânica. Esse texto aqui é inspiração literal. Palavra ipsilitis. O pai dá ao filho, o filho dá a João e João traz à igreja. E não estou dizendo que existe um nível de autoridade superior, não, mas o que está claro nesse livro é que o texto é ditado por Deus e que a todos os cristãos de todas as épocas e a nós que estamos aqui hoje, essa carta, ela deve ser levada ao nosso coração. Se nós somos noiva de Jesus, se você que está aqui hoje, você convidou a Jesus para fazer parte da sua vida, você entende que você é um pecador, que você precisava de graça e que Deus lhe salvou, e que você agora serve a Jesus, que você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você é noiva de Jesus. E se você é noiva de Jesus, o que Jesus quer é o seguinte: é que essa carta de amor escrita a você não fique apenas na sua mente, não fique apenas no seu entendimento, mas ela seja levada ao seu coração. E ao levar ao seu coração, você creia e você se torne a vontade. Segunda coisa, a visão que o noivo tem da sua igreja. Versículo número 5, leu comigo aqui. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Agora vem aqui: aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. O apóstolo nos diz aqui de uma forma bem clara: Jesus é aquele que nos ama. A carta dele tem inúmeras frases: eu amo você, I love you, estampada página após página. Aqueles que têm um relacionamento com Deus, que são o noivo de Jesus, fazendo parte da igreja, entendem que são amados por ele. E o interessante do amor de Deus é que o amor de Deus não é um amor apenas sentimental, como nós temos experimentado na nossa cultura, na nossa sociedade, nos nossos dias. Amor na nossa sociedade é muito mais um sentimento, já viram isso? Então assim, eu estou cansado de receber pessoas para conversar no meu gabinete, casais, todo mês aparece um quase. Mas assim: ah, pastor, eu quero me separar. Por que eu quero me separar? Porque o amor acabou, eu não sinto mais aquele amor. Esse não é o amor de Deus, nem é o amor verdadeiro. O amor das escrituras, o amor de Deus, o amor ágape, que é a palavra aqui que vem no original do grego, o amor ágape é um amor que implica em ação. Ele é uma atitude, não é um sentimento vago, ele é uma atitude. A prova disso é que o texto nos diz o seguinte: ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele diz que Cristo amou a sua igreja e ele demonstrou isso indo à cruz pela sua igreja. O amor dele implica em ação, o amor dele é sacrificial, não fica vago, love is in the air, como sentimento, é algo concreto, é algo que existe, é algo que você é palpável. E a grande prova disso que está no texto aqui foi que Jesus, por ter nos amado, por ter desejado relacionar-se conosco, foi à cruz, para que lá na cruz nós fôssemos comprados para ele. É interessante o seguinte: que quando você quer uma coisa, você faz de tudo para ter, não é assim? Você conhece aquele tipo de pessoa que diz assim: tudo que eu quero, eu consigo. Não viu esse tipo de pessoa? Talvez você seja uma dessa também. Mas na realidade, eu acho que na verdade todos nós temos um pouquinho disso. O que a gente quer mesmo, a gente corre atrás, não é assim? corre atrás. Você quer passar no vestibular? Estuda, enfia a cara nos livros. Você quer passar mesmo? Tem uns que... Se quer passar no concurso, também, enfia a cara nos livros. Se você conhece uma pessoa que quer passar no concurso, quer ter uma carreira pública, tá? E diz, o maior desejo da vida dele é esse. Mas você vê um cara, toda vez que você chega em casa, ele está dormindo. Toda noite está jogando bola, jogando videogame. Ele quer passar? Não, quando ele quer uma coisa, ele sacrifica o seu tempo, sacrifica suas energias para ter aquilo ali, para passar naquele concurso. É assim, quando você quer algo desesperadamente, você faz de tudo para obter essa coisa. E esse é o retrato da cruz. Jesus queria se relacionar conosco desesperadamente. E para que isso fosse possível, alguém tinha que pagar a pena diante de Deus. Por isso que Jesus teve que ir para a cruz. E isso é a grande prova do amor de Deus por nós. Mas não apenas isso, uma vez que Ele nos obteve, que Ele nos comprou na cruz, uma vez que Jesus nos possuiu por meio da cruz, Ele ganhou o direito da nossa possessão na cruz, nós também recebemos alguns benefícios com essa união que nós tivemos com Ele. Lembra-se, lembra do retrato que eu sempre estou colocando aqui na mente de vocês. Jesus é o quê? Um noivo. E a igreja é sua noiva. Veja que coisa interessante. Quando o homem casa-se com a mulher, na palavra de Deus, na Bíblia, desde o livro de Gênesis, diz o seguinte, que os dois tornarão o quê? Uma só carne. O que quer dizer isso, uma só carne na Bíblia? Quer dizer que você tem apenas uma união sexual com a pessoa, né? E nada mais? Assim, tipo assim, você diz assim, ó, eu quero ser um, chega para sua esposa, eu quero, o meu desejo é ser um fisicamente com você, no meio do sexo. Mas eu não quero me tornar um com você financeiramente. Já pensou se isso acontecesse? Teu dinheiro é meu? Não. Teu dinheiro é teu, o meu é meu, tu se vira para lá, eu me viro para cá, a tua casa é a tua, a minha casa é a minha, certo? A tua religião é a tua, a minha religião é a minha, tá? Os teus amigos são os teus, não quero sair com aqueles teus amigos, não, deixa o saco demais. Os meus amigos são meus, tudo separado, só quer ter união física. É possível isso? É isso que Deus intenciona? Não. Quando existe uma união, essa uma só carne da palavra de Deus, é que todas as áreas elas devem estar combinadas e unidas. E o que é interessante é o seguinte, vamos para a realidade de Cristo e a igreja. Quando Cristo, Ele por meio da cruz, compra a igreja e une-se à igreja, a nós, Ele compartilha todas as suas bênçãos conosco. A primeira bênção que tem aqui é a seguinte, observe aqui no versículo número 6, e nos constituiu o quê? Reino. Ele compartilha o seu reino conosco. E de fato, se você ler os dois últimos capítulos de Apocalipse, diz o seguinte, que um dia, quando Jesus Cristo voltar, Jesus Cristo vai voltar um dia, é o que o texto está dizendo aqui. Jesus Cristo, Ele veio uma vez, mas Ele vai voltar uma outra vez, Ele vai voltar para reinar. E quando Jesus voltar para reinar, instituir o seu reino aqui na terra, Ele não vai reinar sozinho. Ele vai permitir que nós reinemos com Ele. E sabe uma coisa? O reino de Jesus vai englobar toda a terra um dia. Mas hoje, Ele já habita no meio da igreja. Nós somos o reino de Deus que já veio ao mundo. E nós temos esse privilégio de reinarmos com Jesus Cristo. Agora, hoje em dia, as bênçãos que nós recebemos desse reinado são bênçãos espirituais, tesouros espirituais. Mas um dia, as bênçãos serão materiais também. Um dia você vai ser rico. Você vai reinar com Jesus. Tudo, olha, a palavra de Deus em Salmo, no livro de Salmo, diz aqui, do Senhor é a terra e tudo que há nela, em outras palavras, tudo que está contido na terra, tudo que existe na terra, mares, as montanhas, as estrelas, tudo pertence a Jesus, tudo, todo ouro, toda prata, tudo pertence a Jesus. O Senhor é a terra e sua plenitude. E nós temos parte a esse reino de Jesus também. Ele compartilha conosco. A segunda coisa que Jesus compartilha conosco justamente o que está no versículo de número 6, a continuidade. E nos constitui o reino e o quê? Sacerdotes. Ele compartilha conosco seu sacerdócio. Jesus, ele compartilha o seu ministério conosco. Em Jesus Cristo, todos nós somos uma espécie de pastores. Isso aqui é excelente eu escutar e dizer isso para vocês. Sabe por quê? Porque em muitas igrejas, as pessoas dependem do ministério apenas o quê? Ah, não, quem deve pregar é o pastor, quem deve evangelizar é o pastor, quem deve visitar e aconselhar é o pastor. De acordo com Jesus, não. De acordo com Jesus, quem deve fazer isso aí são todos vocês, porque vocês têm essa liberdade dada por ele. Por intermédio da cruz, ele dá esse privilégio também. Você é um ministro, você é uma ministra do reino de Deus. Você tem a carteirinha de ministro. Se alguém lhe perguntar se você está desempregado, o que é que você faz ali? Eu sou ministro. Pode dizer isso aí, porque você é realmente. Jesus, ele lhe dá esse direito. Você tem liberdade de usar os dons que Jesus tem lhe dado em benefício do corpo. Você é um ministro, uma ministra de Deus também. Você é uma bênção de Deus. E a outra, o que Jesus compartilha conosco também? Aí você vê o seguinte, ele nos constitui o rei e sacerdotes para o quê? Servir a Deus. Jesus, ele compartilha o seu serviço com você também. Ah, isso aí eu não quero não, pastor. Compartilhar serviço? Mas Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Jesus, ele compartilha o seu serviço com você também. João, o apóstolo João entendia isso aí, tanto é que vocês observem aqui no versículo 9, ele tem essa mentalidade, ele é um apóstolo, mas ele não introduz a sua pessoa com esse termo de autoridade. Ele chega aqui e diz assim, versículo 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento do reino e na perseverança de Jesus Cristo. João, ele também se apresenta como servo, e a carta, no versículo 1 também ele fala do mesmo jeito. Ele a tornou conhecida enviando o seu anjo ao seu servo João. E essa carta também ela é direcionada aos servos do Senhor Jesus Cristo. É interessante o seguinte, que essa palavra servo em grego chama-se doulos. Ela seria melhor traduzida, sabe como? Escravos. Sendo que doulos é um escravo diferente. O doulos, ele era um escravo de orelha furada. O que era um escravo de orelha furada? O que era um doulos? O que era um escravo de orelha furada? Era o seguinte, era um escravo que por uma razão ou outra ele conseguiu, ele comprou a sua liberdade, talvez por tantos anos de serviço ou pelo serviço muito bem desempenhado, ele comprou a sua liberdade e ele continuava trabalhando para o seu patrão, primeiro para receber obviamente um sustento e depois ele continuava trabalhando para o seu patrão porque ele gostava do que fazia. E existe esse termo, sempre está aparecendo no Novo Testamento, nós somos donos de Jesus pelo amor. Ele nos comprou, nós devemos tudo a ele. Não é assim? Na época que se tinha escravos aqui, como é que era? Os escravos chegavam no porto, chegavam no porto de galinhas, né? Ficar sabendo dessa história aí. Eles chegavam e colocavam uma fila. E chegava lá o dono de engenho com dinheiro e ele fazia o quê? Comprava o escravo. Comprava a liberdade do escravo. E ele tinha o escravo para trabalhar exclusivamente para ele. Do mesmo modo, por meio da cruz, Jesus, ele nos comprou. Sendo que ele nos compra e ao mesmo tempo ele nos dá a liberdade. E nós não servimos a ele por obrigação, mas nós servimos porque nós nos sentimos amados. E porque ele mesmo não tem dificuldade nenhuma de servir. Ele não é aquele senhor de engenho que está lá por trás, quando desobedecemos, coloca no tronco e pá, pá, pá, pá. Não. Jesus é aquele que é um patrão que compra e depois liberta, e ele mesmo serve a você no seu reino, no seu engenho. Já pensou? Então, esse mesmo serviço de Cristo é compartilhado conosco. Vocês foram chamados, um dos benefícios de ser um servo, de ser uma filha, um filho de Deus, é servir a Deus. Servir a Deus não é nada penoso, é um privilégio. Eu estava conversando com um pastor essa semana, a gente teve uma reunião com os pastores, e o pastor Walter, está plantando uma igreja lá em, na Jaqueira. E ele estava dizendo o seguinte: olha, na minha igreja eu não agradeço ninguém por ter feito nada. Sabe como é que é? É, se o cara, se eu chegar na igreja e tiver uma imundícia, e chegar uma pessoa lá, que passar o dia todo limpando, quando chegar no final do dia, eu não agradeço essa pessoa. Mas por que, Walter? Porque servir é um privilégio. É um privilégio. Nós encaramos as coisas de um jeito errado, assim. A gente pensa que servir é algo penoso, é uma obrigação. Se você entende que servir é uma obrigação, que é algo penoso, é porque você não entende verdadeiramente como o noivo enxerga. Você não, nunca experimentou, falta experimentar profundamente o amor de Jesus na sua vida. Você não sente o que um noivo pensa a respeito de você. Por isso que servir a ele é algo penoso, é obrigação. E você geralmente usa esse termo em vez de servir como ajudar. Assim, pastor, precisando de uma ajuda aí na igreja, pode contar comigo. Dá vontade de dizer assim: não precisa de ajuda não, sabe por quê? Porque quando você fala ajuda, ajuda geralmente é algo inferior, né? Você ajuda quem está embaixo, mas você serve quem você encara como superior. Você só coloca um pano ao redor do braço e bota uma bandeja na mão para quem você enxerga superior. Você ajuda quem é mais miserável que você. E a palavra de Deus está querendo nos mostrar o seguinte aqui: isso é um privilégio também. Jesus chamou a sua igreja, chama aquelas sete igrejas e chama-nos também a servir. E uma nota de, só uma nota de passagem aqui, é o seguinte: é que ele chama os pastores, versículo de número 20. Assim, esse é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. O que é isso que Jesus está querendo dizer aqui? De fato, a figura que temos aqui é o Jesus glorificado. Na sua mão direita existem sete estrelas, e ele diz que essas sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas. Quem são esses anjos? Os pastores. Ele chama os pastores de anjos. O que quer dizer essa palavra anjo? Essa palavra anjo nada mais quer dizer do que mensageiro. Então, o meu papel aqui, o papel de qualquer pastor, não é de trazer algo novo à igreja, mas é apenas de trazer à igreja as palavras de quem? De Jesus. Ele comunica aquilo que Jesus comunica a ele para a igreja. Nada de novo. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje à noite é apenas retransmitindo essa palavra de João às igrejas, a vocês que também são igrejas. Eu sou um anjo de Deus nesse sentido para vocês. E o interessante é que ele diz que essas sete estrelas, que são sete anjos, estão aonde? Nas suas mãos. Em outras palavras, eles estão debaixo do seu controle. Jesus é que escolhe esses anjos e ele mantém os pastores na sua mão. Pastor nenhum é titular da igreja de Jesus. Jesus é o pastor principal da igreja. Pastores de igrejas são apenas auxiliares de Jesus, do ministério de Jesus, e apenas trazem para o povo aquilo que Jesus já disse para o povo há muito tempo atrás. Comunicam ao povo. E eles estão detidos na mão de Jesus. E na hora que Jesus quer, ele larga alguns. É? Ele pega outros também. E a última coisa, a visão que nós, como noivo, devemos ter de noivo. É a primeira, o que vimos anteriormente, é a visão que o noivo tem de nós, uma visão de amor. Ele nos ama e ele compartilha tudo que pertence a ele conosco. Ele sacrificialmente nos possui e depois ele compartilha do seu reino, do seu sacerdócio, do seu serviço conosco. Mas agora ele quer dizer o seguinte: eu queria que vocês tivessem essa visão corrigida. Não é dessa forma que eu quero que vocês me enxerguem. Eu quero que vocês me enxerguem desta forma específica aqui. E o que é mais bonito, eu não sei se vocês notaram isso aqui no livro de Apocalipse, que nós não temos em nenhum outro livro da Bíblia como nós temos aqui nesse livro. Não é que o que eu vou dizer não existe em outros livros da Bíblia. Existe, mas não como existe aqui no livro de Apocalipse. A imagem de Cristo glorificado. O Cristo glorioso. Nos evangelhos nós vemos um Cristo que nasceu numa manjedoura, no meio das vacas, que era um filho de carpinteiro, que não tinha nem onde reclinar a cabeça, é um Cristo sem teto, humilde, que enfrentou dor, fome, surra e a crucificação e a morte. O Cristo de Apocalipse é diferente. É um Cristo forte, é um Cristo poderoso, é um Cristo glorificado, é um Cristo com a espada nas mãos, e que um dia não vai vir de uma forma humilde, filho de carpinteiro, mas hoje ele está entronizado e virá novamente como rei, com a espada na mão, com um cavalo branco, para detonar os seus adversários. Jesus é o grande ultimate fighter, certo? O grande. Nos Estados Unidos está famoso essa questão do Ultimate Fighter. Eu estava lá todo domingo à noite. Tem um canal só de Ultimate Fighter. E tem uns caras lá violentos. Jesus é esse, é o maior de todos. Vai chegar, só chuta no meio, né? Não perde a batalha. Então, esse é o Cristo que eu vejo aqui no livro de Apocalipse. Um Cristo forte. Agora veja, imagine aqui. Eu sou assim, né? Mas imagine um pastor que viesse aqui, 2,5 metros de altura, desta largura aqui, dobrado, e exortando vocês a servir a Deus. É meu irmão. Esse é o Jesus de Apocalipse. Esse é o Jesus que está instruindo e exortando a igreja. De um lado, ele mostra a sua força, certo? Ele mostra a sua glória. Que João, quando vê, a gente vê aqui no texto, que o que ele faz é cair como morto no chão, que ele não consegue mais enxergar a glória desse Cristo. Ele diz, quando eu vi, eu caí como morto diante da sua santidade, da sua glória. Depois adiante a gente vê que os anciões e os anjos tiram suas coroas e colocam os seus pés, sua força. E depois, mais tarde, no Apocalipse, ele vem com a espada na mão e detona os seus inimigos, que o sangue fica na rédea dos cavalos, por distância de quadras e mais quadras. Também a violência que ele traz para trazer a paz e a justiça final. Mas esse mesmo Cristo forte, que exorta a igreja à obediência, é o mesmo Cristo que é sacrificial, que está sempre pedindo à igreja. Se vocês lerem no capítulo 2, no versículo 4, eu vou falar mais sobre isso, sobre a igreja de Éfeso, mas a mensagem dele é sempre essa: porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. E ao mesmo tempo mostra sua delicadeza, ele mostra sua gentileza, ele mostra o seu amor, ele mostra o seu sacrifício pela sua amada. E está sempre dizendo assim: eu quero que vocês voltem para aquele dia quando vocês me olharam pela primeira vez e eu consegui enxergar nos seus olhos paixão, eu consegui enxergar nos seus olhos fulgor. Eu quero que vocês voltem a esse princípio. É um Cristo forte, mas ao mesmo tempo gentil e persuasivo, que ama a igreja. Diga-se de passagem, seguinte, deve ser o retrato de todo homem. O que nós temos nas nossas famílias, certo? Nas nossas casas, nos nossos lares, são homens fracos, certo? Bando de molenga, para falar a verdade, não gosta de trabalhar, não tem liderança espiritual nenhuma na família, não tem liderança espiritual nenhuma, não tem liderança nenhuma dentro das suas casas, certo? Não mostram firmeza, eles mesmos quebram as suas próprias regras que eles estabelecem nas suas casas, que a gente tem isso. E depois querem exigir das esposas e não dão nada em troca. O Jesus que nós temos, o retrato de Jesus para os homens hoje, deveria ser o seguinte: homens fortes, líderes, falam sério, mas ao mesmo tempo que sacrificam por amor às suas mulheres, às suas esposas. E é isso que nós temos aqui no livro de Apocalipse. A visão de um Cristo glorificado. Eu não tenho tempo de observar todos os detalhes do texto com vocês, mas se vocês tiverem cuidado e lerem esse texto aqui, vocês vão ver justamente isso aí, a figura de um Cristo glorificado. Ele está lá, eu coloquei esse retrato aqui, às vezes me deu até medo quando eu vi, né? Mas eu tirei no site, e é justamente talvez um retrato que ele está dando aqui na figura, que diz assim: sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos como chamas de fogo, seus pés eram como bronze, em outras palavras, fortes, uma fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Uma vez eu tive a oportunidade de chegar lá na Niagara Falls, onde descem muitas cachoeiras, feito uma Cataratas do Iguaçu. Quem já foi para Cataratas do Iguaçu aqui? Você já escutou o som daquelas águas? Já escutou o som daquelas águas? Esse é o som da voz do Cristo, forte. Que a sua voz é como o som de muitas águas. E da última vez que eu fui, eu sentei na terra, só fui contemplando a Deus mesmo, sentindo o poder de Deus. E comparando talvez com essa visão que João teve do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui, sua voz como o som de muitas águas, tinha em sua mão direita sete estrelas, em sua boca saiu uma espada afiada com dois dentes. Sua face era como o sol brilhando em todo o seu fulgor. Aí ele diz, quando eu vi, caí aos seus pés como morto. E ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro. Em outras palavras, João se assusta com aquela imagem da sua glória, mas ao mesmo tempo ele é compassivo, coloca a mão sobre João e diz, não tenha medo. Esse é o Cristo que nós temos. E esse é o Cristo que exorta a igreja. Esse é o Cristo que está exortando a igreja, que exorta essa sete igreja e exorta nós. Então eu queria que vocês levassem justamente a sério as suas palavras. Está distorcendo aqui? Distorcendo o som? Deixa eu trocar um pouco. Parece que está do rádio de pilha. Mas bom, em que a gente pode concluir esse texto aqui? Eu queria fazer três perguntas a vocês que estão aqui. E queria que vocês realmente refletissem nessas três perguntas. A primeira pergunta é a seguinte. Vou colocar lá, Jônia. Primeira pergunta para a conclusão. Então. Isso. Só uma. Tira as duas. O Jônia está atrás agora. Isso. Tira a outra. Era aí que saiu aqui. Primeira pergunta, vamos lá, deixa eu falar assim. Será que eu entendo quem eu sou em Cristo? Que eu sou amado, que eu sou sacerdote, que eu faço parte do seu reino, que eu sou servo. Você entende isso? Você entende que você é verdadeiramente amado por Deus? Eu acho que o grande problema do cristianismo prático da vida de cada um de vocês é que vocês não se sentem verdadeiramente amados. Vocês não entendem a profundidade do amor de Deus por você e a que consequências isso trouxe a ele. Para que ele pudesse ter um relacionamento com você. Vocês experimentam uma graça muito parada, eu acho, na maioria das vezes. Nós temos todos nós temos essa tendência assim, de não levarmos a sério o amor dele e a paixão dele por nós. E o que custou a ele? Nós levamos isso de uma forma muito barata. Era como se minha esposa passasse sete dias escrevendo aquelas cartas e chegasse, quando eu recebesse aquelas cartas, eu tinha uma lida rápida assim e botasse na gaveta. Falta de consideração. Então, muitos de vocês agem do jeito que agem porque vocês não se sentem amados, vocês não se enxergam como servos, vocês acham sempre que vocês são a solução para todos os problemas, vocês acham que só os pastores são sacerdotes que têm que trabalhar, você não tem que trabalhar coisa nenhuma, você não tem que ministrar para a vida de ninguém, justamente da perspectiva que você não se sente amado, parte do reino de Jesus. Segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: será que eu tenho a Cristo como João retrata, glorificado Senhor de tudo? Será que na minha vida eu entendo Jesus como grande Senhor? E o interessante dessa palavra Senhor aqui é a mesma palavra usada no Velho Testamento como Adonai, Jeová. Jesus é o mesmo Deus poderoso das batalhas do Velho Testamento. Deus glorificado. Você tem na sua vida Jesus como esse Senhor glorificado, Senhor de todas as coisas, que a terra é dele, tudo pertence a ele, e você serve a ele, você se submete à vontade dele, você age como João agiu, caindo como morto aos seus pés, ou para você Jesus é aquele Jesus fraco que vive pregado numa cruz, ou mesmo aquele Jesus que está lá muito distante nos céus e você vive a sua vida aqui muito solitária, e você acha que ele entende a sua realidade, ou Jesus é algo presente, forte, está no controle de todas as coisas, que às vezes ao passar por problemas ou situações difíceis, você sabe que tudo está nas mãos dele. Você deve colocar tudo nas mãos dele. Você não tem necessidade de se estressar, de viver ansioso e assim por diante. Você tem uma ideia, uma imagem de um Cristo forte, que um dia trará justiça final à terra. E que o que a gente vê hoje de violência, de pobreza, de tristeza, um dia será resolvido, porque ele é um Deus justo e ele trará espada um dia sobre essa terra. E ele traz sobre a sua vida também. Ele é glorificado na sua vida ou não? E terceira e última pergunta: será que, como noiva, será que como noiva sua, estou submisso à sua vontade? O papel, a submissão que Deus exige no casamento do homem e a mulher, mas principalmente da mulher na liderança do homem. A palavra de Deus, ela sempre está impulsionando. E do mesmo jeito a igreja, ela deve submissão a Jesus, que é o Senhor dela e é o noivo dela. E se você entende a seriedade dessa carta aqui, que é a palavra vinda diretamente de Deus, não só o livro de Apocalipse, mas todas as escrituras, e Jesus, ele quer que você direcione a sua vida de uma certa forma, mas você, todas as vezes, você vai em encontro à palavra dele, é porque você não tem a palavra dele como autoridade suprema na sua vida. Se lê esse texto aqui, ah, o pastor está dizendo, isso é a opinião dele, não é o que Deus, não é a opinião de Deus mesmo, não. Esse negócio de ter sexo antes do casamento, esse negócio é a opinião do pastor que está falando na igreja lá, não é a palavra de Deus, não. Esse negócio de namorar com descrente, isso é a opinião do pastor, não é a palavra de Deus, não. Esse negócio aí de só negar imposto, isso é a opinião da, isso é muito antigo, da, homossexualismo, isso aí é opinião da Bíblia, de outras culturas passadas, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não. E às vezes você está dando desculpa após desculpa para desobedecer a palavra de Deus, na verdade é porque você não tem ela com seriedade na sua vida. Nós somos um povo do livro, da carta. O que nos apega a Cristo hoje em dia é o Santo Espírito, que trabalha por meio dessa carta de amor aqui. Se essa carta de amor não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida, então sua vida está a ver navios, está o léu. Ou você entende que isso aqui é verdade? Quem realmente escreveu essa carta para você foi o noivo? Você coloca isso aqui no seu coração, como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou você está sempre dando justificativos para desobedecer a palavra de Deus na sua vida, e você escuta todas as vezes a palavra de Deus sendo pregada em diversas áreas, na sua nas suas finanças, pregada no seu casamento, nos seus relacionamentos que você tem fora, na conduta que você deve ter de vida, na ética que você deve abraçar, e você sempre ignora o que a palavra de Deus diz. Todas as vezes que eu trago a palavra de Deus para vocês, vocês ignoram que eles perdoem uns aos outros, vocês ignoram isso aí. Usam mal a língua, vocês ignoram isso aí. Porque vocês não têm a palavra de Deus, a carta de amor, sinceramente, gravada no seu coração. Você entende às vezes que é algo muito religioso, mas se você for colocar, será que o que eu creio realmente bate de frente ou combina com aquilo que o meu coração acredita? Ou é algo apenas intelectual? Eu entendo muitas leis da física intelectual, mas muitas vezes eu não creio de fato no meu coração. É verdade isso. E outras leis, assim por onde vai. Será que a Bíblia é apenas algo na sua mente, algo que desce ao seu coração e você se submete a ela, porque ela é palavra diretamente do noivo a você? Qualquer casamento, digo para vocês, digo para as mulheres, qualquer um aqui, ó. Se você casar e você ficar tentando bater de frente com o seu marido, sempre que submisso, seu casamento vai se acabar. Ah, pastor, mas você não sabe a peça que eu tenho em casa. Não tem isso. A palavra de Deus não coloca condições para você ser submissa, não. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: você tem que ser submissa. Agora, o marido, obviamente, ele também tem que ser sacrificial, que é muito mais difícil do que isso. Mas se você tentar ficar batendo de frente com seu marido, seu casamento vai acabar. Não existe relacionamento dessa forma. E a igreja, do mesmo modo, se a igreja, se nós somos noivos, você ficar batendo de frente com Jesus o tempo todo, aí vai ter que usar a força dele de ultimate fight com você. Certo? Dá uma gravada no fundo. Sai dessa agora. Tá bom, tá bom. É assim. Então, essas três perguntas para vocês analisarem, nós vamos estudar mais a fundo as outras igrejas. A palavra de exortação que Jesus dá a essas sete igrejas, e como essas sete igrejas, a realidade delas pode ser aplicada à nossa realidade. Então, penso nessas três perguntas: será que eu tenho pensou em Cristo? Será que eu tenho Cristo como João retrata, glorificado? E será que, como noiva sua, estou submisso à sua vontade? Ok? tenho a Bíblia como árbitro final da minha vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa visão tua glorificada nesse livro aqui. E nós, ó Pai, que somos povo, nós queremos submeter a tua vontade. Nós queremos, ó Pai, ter a ideia de que tu és o Senhor de todas as coisas da terra, inclusive das nossas vidas. Faz, ó Pai, nos sentirmos amados, servos, parte do teu reino, parceiros teu, no teu ministério, na tua obra de restauração e redenção aqui na terra. Que essa igreja aqui, ó Pai, não venha a ser uma igreja que venha a ser cobrada por ti, ó Pai, pela negligência e pela desobediência, mas que venha a ser uma igreja, ó Pai, que por causa do amor que ela tem em ti, é impulsionada a servir, impulsionada a viver quem ela é. Que ela possa ser uma igreja, ó Pai, apaixonada por ti. Que elas venham, que esses amados irmãos e irmãs venham trazer essas palavras vindas de ti diretamente para o seu coração, sem questionamento, e possam curvar as suas vidas, confessando o seu pecado, se arrependendo da sua situação e da sua rebeldia, e buscar servir a ti, ó Pai, buscar amar a ti, correr atrás de ti, da tua vontade e do teu reino. Em nome de Jesus.